mensagem assim, começou mensagem assim, desce, começou assim, começou mensagem assim. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você não tá ouviu. Vibro, quebra o crédito, eu tô passando de fabricê. Pode começar desse, pode começar desse, pode começar desse, pode começar desse, pode começar desse. Evoluiu. Começou mensagem assim, desce, começou assim, começou mensagem assim. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você não tá ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai brilho, quebra o crédito, eu tô passando de fabricê. Pode começar desse, pode começar desse, pode começar desse, pode começar desse, pode começar desse. Evoluiu.